sabe que conhece os meus sentimentos. Por vezes até confessa e jura me amar. Mas quando estou ao alcance dos teus braços, me tira do ar, me tira do ar, me tira do ar. Eu te amo, meu amor, insisto em te provar. Eu tanta corda, mas não deixa eu me amarrar. Não entendo, não compreendo, por que me trata assim? Você me diz que não, onde disse é que sim. Meu coração machucado só que chora e dispara por você me oferecer um amor de duas caras. Meu amigo Giovanni, fiquei sabendo que você também já teve um amor de duas caras, né? É verdade, Dudu. Vamos contar essa história. Vem junto com a banda Cayenne. Você sabe que conhece os meus sentimentos. Por vezes até confessa, jura me amar. Mas quando estou ao alcance dos teus braços, me tira do ar, me tira do ar, me tira do ar. Eu te amo, meu amor, insisto em te provar. Deu tanta corda, mas não deixa eu me amarrar. Não entendo, não compreendo, por que me trata assim? Você vem e diz que não, onde dizia que sim. Meu coração machucado sofre, chora e dispara por você me oferecer um amor de duas caras. Não entendo, não compreendo, por que me trata assim? Hoje vem e diz que não, meu coração machucado sofre.